Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Espere. Fareja alguma coisa estranha. Rabo! Teu rabo! No meu... Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Edição! Mutação genética, bacon, transgênico, problema. Eu sou Ilapso e jurei proteger aqueles que... Como é que é? Juraram proteger aqueles que os temem e odeiam. É, os temem e está aqui comigo o Daigo! Que... é o Daigo, não tem mais nada não. Eu já escrevo sobre X-Men a semana toda no Herói e agora eu vou falar sobre eles. Que divertido! É o Byron! Ah, aqui é o Byron e é nós que voa, Marvete. E o Tio Rod? A abertura japonesa do cartão do X-Men é muito melhor que o desenho inteiro. É verdade. Dificilmente não seria. Os X-Men completados. Vingadores! É isso aí! Hoje em dia tá virando. Avante, Avocadilho. Os X-Men completaram 50 anos agora em 2013. São uma equipe criada em 63. E nós pegamos dois dos principais, eu diria até que são os melhores, provavelmente pra mim, dois dos melhores jogos deles pra falarmos aqui um pouquinho, pra comparar os dois, porque foram lançados um atrás do outro, meio ali no meio da guerra dos consoles. E estamos falando de X-Men Mutant Apocalypse Super Nintendo de 94 e X-Men 2 Clone Wars do Drivo em 95. Falaremos desses dois jogos que vieram meio que na estrela do desenho animado, vem de uma mesma fase dos quadrinhos, são bastante semelhantes em algumas coisas e bastante diferentes em outras. Depois dos e-mails. Daqui. E-mails! Eu vou amar você. Eu tenho que descobrir qual é o nome da locadora do pai. Excelente filho, você. Porra, eu tinha 5 anos. Porra! Aqui, ó, e-mail muito bom aqui do Douglas Fulano. Não, não faz isso não, rapaz. Isso é a música. Abaixou a música, né? Abaixei a música, pô. Tem que abaixar a música. É. Fala, seus malditos spamadores de Hadouken que estão perdendo e ficam apelando nessa porra. Aqui quem fala é o nerd inverso, pois eu era um nerd que batia nos outros. Caralho, que escroto. Não, o nome dele é Nerd Filho da Puta. Nerd Filho da Puta, né? Isso. E esse é meu primeiro e-mail que eu escrevo pra vocês, pois sou ouvinte novo e já estou baixando a porra toda, pois estou viciado bagaraio. Me senti à vontade para falar do e-mail da SEGA. Cria tenência. Pra falar do e-mail, falar do programa. Tá falando... Teve um programa, SEGA, porra. Eu tô dirigindo e ouvindo o e-mail desconexo. É, olha pro... Ó, cuidado que aqui entra carro. Tá. É... Pois sou um grande fã dessa empresa merdeira. Tanto que eu vendi meu PS One e juntei meu dinheirinho do lanche, R$3 por dia, pra comprar um Dreamcast só pra jogar Sonic Adventure 1 e 2. Juntou o dinheiro do bullying, meu irmão. Não era só o lanche dele, não. Era o lanche de muitas pessoas. Exatamente. Muitos sanduíches foram perdidos ali. Muito vacilão, moleque. A pizza é borrachuda de... Toda lanchonete tá aí. É... Que música é essa agora? Let me lick you up and down, man. Estamos ouvindo... Vocês estão ouvindo Let Me Lick You Up and Down, DJ Mystic, aqui no Baixo Frente Soco, a rádio que toca nostalgia. Olha tudo aqui, DJ. No refrão eu vou levantar no meio, hein? No refrão levanta. E com isso, acabei conhecendo outros jogos fodas demais, como Jet Set Radio, Spawn Demon's Hand, Toy Commander, Power Stone, etc. Mas também joguei algumas bostas, como por exemplo Sonic Shuffle. Nossa senhora! É, tá todo mundo sujeito a essas coisas. Olha, refrão. época matinê gloriosa. Matinê gloriosa. Quando você saia de casa com 11 anos. Quando que a gente foi num campeonato de Pro Evolution Soccer, não sei se você tava. Na casa dos avós do Fritz. Caraca! Lá na Barra. Tava, né? Que o Fly foi campeão. Isso! Era o pior de todos, quase, e o ganhou da base do Mestre Pizza lá. Tremia! Eu vou ganhar dos pênaltis. Ganhou. E aí, sei que depois a gente saiu e tinha uma matinezinha começando. Tinha um monte de molequinha assim de 15 anos. 14, 15 lá na Barra. Nossa. Bons tempos. Me vi ali espelhado nele, só que não. É, a SEGA sempre deve jogos... teve, ele quis dizer. Jogos chulentos. Mas não sei o que acontece nessa porra de empresa. Que eles simplesmente esquecem dos seus jogos excelentes, como Alex Kidd, e criam jogos novos merdas pra caralho. Tipo, por exemplo, aquele lixo mal feito do caralho, cópia de DMC. Ih, aí. Vai, eu bosta. Olha só, Bayonetta é um jogo divertido. E você tá se perguntando assim: ah, por que eu vou xingar a Bayonetta se é Devil May Cry? Só que em vez de um homem com peito de fora, é mulher com peito de fora. Porra! Você. Bayonetta. Devil May Cry é bom, mas Bayonetta também tem seu valor. Bronhoneta. Bayoceta. Bayoceta. O negócio é que todos nós nos reunirmos e mandaram: ei, SEGA, vai tomar no cu! Cu! Faz assim: SEGA! Bom, sem mais delongas, esse é o meu primeiro e-mail pra vocês, de muitos, espero eu. Tô aqui solteiro, né? Vou procurar comentar também no site, pois eu não sei se... porque eu sei que isso ajuda a dar uma moral, um up na moral de vocês ou não. Então é isso, sayonara pra todo mundo. Boa noite. Eu queria café. Toma uma Fanta uva aí, só pra... É, Fanta laranja zero. Eu tenho gosto de Fanta laranja. É melhor vir de zero, já reparou? É o que mais tem o gosto. Não parece. Não parece, né? Tipo, não bela. Tipo, se você derruba na camisa, não fica tipo formiga depois. Opa! Vai merengue Maria, 1, 2, 3. O coelho sabe o que faz. 1, 2, 3. O mágico é seu assistente. 1, 2, 3. O passe do patrão. Opa! A Paraguai um dia tem que cantar essa música. Opa! Tem que cantar e dançar, né? Não adianta só. Outro dia eu fiz a Paraguai e falei: canta ela. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Ela tem que cantar aquela. Que me agugar tus emociones. Quem me va a pedir que nunca me abandone? Quem me tapará se a noite se hace frio? Quem me va a curar el corazón partido? Estamos dentro do túnel, não tem conexão. Não dá pra abrir o e-mail até sair do túnel. Então vamos ficar falando aqui. Então vamos falar aí, como é que estão as coisas aí no Baixo Frente Sol? Onde é que tá? Mestre Splinter e o Senhor da Eternidade lá. É, a gente tá nessa longa jornada aí, né? Todos nós sabemos. Vimos o Mestre Splinter recentemente. Pois é. Estivemos lá no palácio dele, excelente casa. Excelente casa, porém nos reinos tão distantes de Vista Alegre. Pra mim é perto, eu acho ótimo. É aí, por enquanto, O Senhor da Eternidade tá aí, né? Batalhando, dando muito a bunda, provavelmente. Tá com meus God of War tudo até agora. Até esqueci que eu tinha God of War, lembrei agora, tá com ele. Você tá aqui do meu lado, tá dirigindo, tá cada uma quest aí, né? A vida continua, né, amigo? A vida continua, é nessa hora que você mostra que não é só time, tem que ter elenco, né? Tem que ter elenco. Porque aí se machuca. Por exemplo, pegue o Brasil de 70. Tinha lá Rivelino, Jairzinho, Pelé e Gerson. Pois é. Machucou três, faz o quê? Tinha que entrar lá o Paulo César Caju, o Dário, né? O Beija-Flor. Não sei muito de reserva daquela imagina seleção. Na Copa de 94 se o Tafarel se machuca. Entra o Zete. Não ia rolar um Tafarel! Mas podia entrar o Zete e se tornar herói, né? Podia entrar o Zete e se tornar herói. Se o Zete se machuca também, aí entra o Gilmar e pode ser que vire herói do bigode. Mas tem essas coisas, tá? Tanto que na Copa de 94 o Raí jogou dois jogos. O Raí era o capitão no começo da Copa. Aí ele foi barrado pelo Mazinho, o Dunga virou capitão e levantou a taça. É isso que eu ia falar, pô, não era o Dunga? O capitão no começo era o Raí. Muita gente nem lembra disso. Mas se você pegar, por exemplo, o VT do Brasil e Camarões, foi o primeiro jogo, se não me engano, Rússia, né? Aí descobri que Camarões era um lugar com na Copa, né? Na Copa, é padrão. As crianças de 8 anos não tem lá grande avanço geográfico, né? Porque... A grande geografia da criança de 8 anos, assim, é a Copa do Mundo. O primeiro grande ensinamento geográfico da criança é a Copa do Mundo. Não, o primeiro atlas de uma criança é o álbum da Copa do Mundo, moleque. Eu quero saber o que vai ser das próximas gerações agora que a Panini ainda lança, né? Mas não é mais uma coisa tão bem difundida, provavelmente. Não, cara, toda a Copa, geral, tudo marmanjo, criança, todo mundo colecionando. Marmanjo, criança já tá meio... Sério? Só se o pai compra. Pô, tá maluco. Aí, não, cabe não, a... Não, isso aí que você tá falando é... Não. É uma coisa absurda. Ó, chegou uma mensagem aqui, eu acho que vai carregar, hein? Vai carregar, saímos do túnel. Opa, saímos do túnel. Vamos ver aqui. Eu vou até sair e voltar. Vamos ver. Falar nisso, abriu um e-mail aqui do cara que queria estudar o Xbox. Você falou com ele? Falei com ele. Falei que ia esperar eu me mudar, né? Pans. Aí, ó. Abriu. Mas antes, ó. Vou aumentar um pouquinho o volume. Nós estamos ouvindo agora Rick Martin. Como nós estamos falando? Salsa e Merengue. Músicas... É Maria, mano. Maria. Músicas para quem não sabe o título. Salsa e Merengue é o nome da novela. Sei lá. Músicas para quem não sabe... Olha o que eu tenho escrito aqui, ó. Maria. Abre parênteses. Salsa e Merengue. Assis Maria. Muito bem, o próximo e-mail aqui é do João Marcos, tem 18 anos, vem de Fortaleza, no Ceará. Então vou ler com o sotaque de Fortaleza. Oxe. Né? Bom, fora isso, cearense tem que ser sempre aquele cearense que fala assim, que é. Esse que é engraçado. Esse que é preconceito. É preconceito. Esse que é maneiro. É o estereótipo. Aquele que... Mas ele fala... Bom, galera. Esse não é o primeiro e-mail que mando pra vocês. Da última vez eu mandei um e-mail que foi lido usando um nickname muito escroto, em que não vale nem a pena lembrar. De qualquer forma, vocês são o meu podcast preferido de todo o universo. Só... Obrigado. Nossa, pode ser... que cheirinho de churrasco é salmão, moleque. É o Pedro. Você comeu lá aquela quentinha da tia? Não, comi no Kilowatts. Ah, eu comi a quentinha da tia hoje. Nossa, tava. É, o Pedro é só um... O arroto é só um Pedro com sabor, né? Nossa. E, ó, vamos ver o som aqui lá de fora. Ela fechou a janela. É... Porra, tu comeu bem. A gente se alimentou. Porra. Opa. Nunca fui muito fã de jogos de quadrinhos. Ele aqui se refere ao nosso episódio 155, que foi sobre HQs, com o pessoal do Cadrincast. Olha Cadrincast. Só. Cadrincast. É... Preferia ler... Foi uma creche esse episódio, porque no meio do... O Gil Roger teve que sair uma hora pra ver o filho. Entendi. Aí depois o Sorvino teve que parar de gravar, porque os dois filhos dele, um passou mal. Foi curioso. Futuro de todas as pessoas, futuro, né? Futuro de todos nós. Preferia lê-los, os quadrinhos. O primeiro o primeiro jogo de quadrinhos que eu joguei foi o Amazing Spider-Man de PS1. Excelente jogo. Muito bom. Caraca, os jogos do Homem-Aranha, do PlayStation 1 e PlayStation 2 eram exemplo de jogo que fazer. Baseado em HQ, cara. É, sério. Esse jogo do Homem-Aranha de PlayStation 1 foi o primeiro que eu realmente gostei. Não, mas o primeiro era meio bosta, né? O primeiro não era aquele que você jogava com teia nas nuvens? Sim, mas eu comparava com o de Super Nintendo, que nem isso tinha, e falava, esse aqui é excelente. Porra, mas o... aquele que tinha Maximum Carnage. Eu não gosto. Era não bom, gosto, cara. Que isso. Eu acho muito genericão. Estamos passando aqui na rua Pinheiro Machado, em frente ao Fluminense. Fluminense vai tomar no cu. Vai voltar pra terceira divisão, filha da puta. É, aqui, tá bom. Amazing Spider-Man, babá. Que no geral era um jogo divertido, mas hoje em dia é um lixo. Não acho. Eu joguei há pouco tempo e achei legal. Depois passei pros jogos de luta da Capcom. Joguei nos arcades e no PS1. Respectivamente, Children of the Atom, que é o jogo de X-Men, e Marvel's Capcom 1. Que até hoje são jogos chulentos. O que é isso, cara? Chulentos? Marvel vs Capcom 1? Não, eu falei chulentos. Ah. Excelente, sim. Português tá. De Portugal. Ah, Marvel vs Capcom 1 tem lá o melhor de 3 do cara aqui com o Diego lá no Phoenix Down, vejam. Jogava sempre de Wolverine, é padrão, né? Tipo Ed. E fazia o Perfect Barrel direto. Observe, ganhei meu PS1 em 2002. Tá atualizado, rapaz. Muito bom. Depois disso, tive um PS2 em 2006. O único jogo de quadrinhos que joguei nele foi o jogo da Liga da Justiça. Que era até legalzinho, mas deixava muito a desejar e enjoei rápido. Esse jogo da Liga da Justiça, eu acho que era tipo um rip-off daquele X-Men Legends, só que com Liga da Justiça. Ah, é o que saiu pra iPad agora. Que pra iPad. Muito mais ou menos. Eu tenho... Roda no iPad esse mais jogo. Mais ou menos. Eu tenho no iPad. Tava GTA, de graça. GTA 3 roda no iPad. Roda no Android. No celular e vocês estavam batendo uma punheta pra ele. Acho ótimo. Já em 2010, após adquirir o meu estimado PS3, joguei somente a série Batman Arkham. Inclusive tem um Arkham pra iPad também. Uau. Tem, mas é menorzinho, né? Ah, assim tem Mass Effect pra iPad, né? Tem Mass Effect pra iPad. Não, mas tem um Arkham na moral pra... Tem. Na moralzinho. Aquele Mass Effect Infiltrator é muito bom também. Joguei aqui no telefone. Que eu, pessoalmente, o Arkham acho excelente para os fãs de quadrinhos. Sobre o Injustice... Mas eu matei, não. O Injustice... achei meio lixoso e nem me deu o trabalho de procurar demo pra jogar, mas é bom, é tipo Mortal Kombat. Pra quem gosta de Mortal Kombat, vale a pena. Ó, esse pub aqui é muito bom, o Big Ben, o karaokê aqui é muito bom. E aqui, essa parede tá escrito Missing. Essa aqui é a parede aí, ó. Pô, não dá pra olhar agora. Não dá pra você olhar, mas tô te falando que essa parede... Ah, vou matar um monte de gente aqui se olhar. Ah, uma mulher tá grávida, inclusive. Ia matar... Ia ser double kill, né? Mas olha só. Dobro dos pontos, moleque. É, PS... Já pensaram em fazer um crossover com o Super Controle? Já não fizemos? A gente fez lá, né? A gente foi gravar um bloco lá. Eu chamei o Eric, Eric algumas vezes. Viado. Ele sempre desmarca em cima da hora. Ele ia participar do episódio de Kingdom Hearts, não participou. Ele ia participar do secretão do Kingdom Hearts, não participou. Então, Eric, ele... vai a merda, porra! Essa mulher do Moda Íntima, eu acho ela bem maneira, assim, é do... Essa não seja revendedora aí do... Opa, mudou a música. Você está ouvindo The Call, NSYNC, uma versão remixada, no Baixo Grande Soco. É, PS2, não. Aqui, ó. Ao lado do Super Controle, vocês são o podcast games com mais tempo e atividade no Brasil. Sério? Sério? Será que ele tá... eu também não faço ideia, eu não acompanho. PS2, minha ID na PSN é João Marcos BR96. Se possível, eu gostaria que dissessem as suas. É, eu não sei se era pra eu ter lido agora, eu já li. Caramba. A minha é Elapso Pivoto, a dele é Ninja Inimigo. É Ninja Underline? Ah, não, inimigo, a minha é Carlos Pivoto. Elapso Pivoto é no... É no Steam. Cara, no Steam a minha é Ninja Inimigo tudo junto. E no PSN é Ninja, né? Underline Inimigo. Ou é o inverso, não sei. É o inverso. E agora que nós vamos fazer a curva aqui pra parar o carro, olha só que coincidência. Acabou. Pô, acabou a leitura de e-mails e nós chegamos no nosso destino. Que bonito. Quando, na hora que abre a cancela. Vamos ficando por aqui. Essa foi a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Esperamos vocês numa próxima oportunidade. Diga tchau, Lelica. Eu vou dar uma ré aqui só pra você ver. Olha só. Fuck the police que o maluco estacionou aqui, ó. Olha isso. Eu achei que o cara tava saindo, mas não, ele falou, meu irmão, foda-se. Foda-se. O cara tá parado 45 graus pra fora. Tá tipo quando a gente para em GTA, o cara jogou um GTA na vida real. Diga tchau, Nismigo. Tchau, Nismigo. Tchau, Ilapso. Falou. Eu juro que eu volto em dezembro. Diversão na vez. Começar por X-Men Mutant Apocalypse, o jogo da zoeira, que já começa enganando pelo nome. Passa aquela perna em você. Chefe final, na verdade, é o Magneto. Daigo, suas impressões iniciais quando você teve seu primeiro contato com o Mutant Apocalypse, que você se lembre. Quando chegou na locadora, galera toda, X-Men. Galera ali já antenada, sabe que não é X-Men, né? Sabe que é X-Men. Já pirou, falou, porra, como é que faz os golpes desse troço? Pega Super Game Power aí. Tinha saído no mês as Game Power, já tinha o command list ali, a galera pirou, porra, velho, esse da Hadouken aí que ele solta raio, fez barulho. Esse aí, cara, vou te falar que explodiu cabeças, cara. Tipo, eu molequinho lá, com o meu brother lá, o Bruno Vegetal, na época, é o cara que eu ficava se roteando de gibi, que ele assinava tudo da Abril, então ele lia as paradas e falava, lê essa porra aqui que é boa, e me dava aquele blocão de quadrinho pra ler, né? E a gente já conversava que era locador, o cara falou, meu irmão, vai chegar o jogo da X-Men pro Super Nintendo. A gente falou, ó, reserva aí pra gente que já era. E quando a gente botou o cartucho no Super Nintendo, a gente escolheu o Wolverine e a gente ouviu aquela trilha sonora, irmão, foi goza no teto pra tudo que é lado, que molequinho pulando na cadeira e, porra, e se divertindo de balde, cara. Esse jogo aí marcou a época pra mim. A base do Wolverine, bom, em particular, começa apoteótica, né? Começa o maluco quebrando o vidro lá da... Ele voando pelo vidro. Eu não tinha acesso aos videogames da geração na época, né? O camarada meu, ele alugava videogame numa loja de São Paulo, que era a Tilts, e ele tinha alugado um Super NES e tinha pegado. É que o nome da loja era Tetas, perdão? Tilts. E aí ele alugou um monte de coisa. Eu joguei Jaguar, joguei Neo Geo, tudo por causa desse camarada meu. Entre os jogos que ele alugou junto com o console, ele pegou o X-Men, e foi foda, eu achei muito louco, mas eu devia ter o quê? 10, 11 anos, quando saiu, não lembro o ano dos lançamentos aí. Eu não sabia fazer nada, a gente só morria e a gente foi jogar outra coisa, sei lá, esse Super Street Fighter 2. Porra, meu, a primeira impressão foi maravilhosa, assim. É, a minha também é mais ou menos o mesmo esquema do Rod. Quando esse jogo saiu no final de 94, deve ter chegado aqui já em 95, né, nas locadoras aqui, etc. Tinha uma mulher na subida da rua onde eu morava, quando eu lembro, minha avó morava aqui ainda no Rio, minha avó morava perto da minha casa, mas quando eu tinha uns 8 anos, eu achava eterna a distância. Devia ser, sei lá, 10 minutos andando. Porque essa era a tal de Ziza, o nome dela era Ziza. Aí ela tinha uma loja com o marido, vendia pipa, não sei o quê. E aí com o tempo eles começaram a fazer esse mesmo esquema aí que o Joe Rod fazia de alugar videogame, só que era alocação de tempo, né? Era no próprio local, não era lugar de levar pra casa. Isso aí foi popular, todo mundo teve isso. É, locadora. É, toda a locadora teve isso. Depois de uma época fechou, né? E a gente falou, porra, Ziza fechou, não sei o quê. E depois a gente descobriu que ela reabriu, ela casou com outro cara. Nossa. E abriu de novo o mesmo negócio chamado Ziza Games. Ei, lá no na rua, virando a esquina da rua onde minha avó morava. Minha avó morava na rua Rocha Pita. E aí lá tinha Super Nintendo, não sei o que, Mega Drive. Era mais Super Nintendo. E tinha um fliperama de Mortal Kombat 1. E nego jogava International pra caralho naquela época, era o que mais tinha, né? As variações de Street Fighter, Hyper Fighting, bababá. E aí quando chegou esse jogo de X-Men, eu lembro que nego não dava muita atenção, né? Ah, é o jogo do X-Men, do desenho. Foda-se, mas joga International. Ah, mas no dia você tem, me dá o X-Men. Man, aí que eu vou jogar esta porra. E aí eu joguei, e eu lembro que a primeira fase que eu joguei foi a do Fera, porque eu tinha um Mega Drive na época, na verdade eu não tinha ainda, mas eu tinha contato com alguém que tinha, e já tinha aquele primeiro X-Men de Mega Drive, e eu falei, cara, tem um Fera assim, eu jamais ia imaginar que tem um Fera num jogo de videogame. Aí eu joguei com o Fera, foi o primeiro que eu joguei assim, e falei, caralho, ele anda no teto e não sei o que, descobri na cagada, e eu falei, cara, esse jogo é fantástico, e agora eu quero um Super Nintendo pra jogar esse jogo. Então, foi uma coisa absurda. Eu nem lia quadrinhos ainda direito. Devia ter lido só a Super-Homem 83 do Planeta Arena, que tinha na casa da minha avó. Mundo bélico. Contra o Mongul. Só devia ter lido isso de gibi na minha vida. Mas eu já achei aquilo fantástico. É, a gente já viu o desenho na televisão, né? O desenho já passava há algum pouquinho tempo, mas já passava. Passava na TV Colosso, com Power Rangers. E, porra, era muito bom, cara. Acho que foi uma das melhores primeiras impressões que eu tive de jogo. Até porque é um jogo bom até hoje ainda, né? É, dá pra jogar ele de boa. Tranquilo. Não, esse jogo é tranquilaço pra jogar. Os dois, inclusive, os dois. Sim. Mas, e que vocês acham que, pra começar pelo lado ruim, o que vocês acham de ruim nesse jogo? Só um elenco pequeno. essa é a minha parte ruim. O que eu acho muito ruim, cara, eu acho, porra, preguiçoso da capa, é que eles andam nesse jogo. É, o que, assim, em tempo de beat'em up, naquela época, era comum, então os caras andavam. Mas, assim, tem umas situações meio ridículas, a fase da Psylocke, por exemplo, começa a desmoronar as coisas, e aí, meu irmão, a mulher desfilando lá, né? Só pra tocar o funk. Corona e ela lá andando. Tô tranquilo. Mas é uma coisa já da época, assim, Sim. É uma coisa que eu falo. Tem muita coisa que eu não gosto, somente beat'em up de Super Nintendo, que a maioria tem o mesmo problema. Já tento querem botar, às vezes, um negócio grande na tela e fazer gráfico, mas o jogo é lento, não tem inimigo suficiente na tela. Se você, por exemplo, olhar, depois a gente vai comparar depois, o ritmo do X-Men de Super Nintendo e quando do Mega Drive, cara, tem nem comparação. Tipo, do Super Nintendo, se tu notar, vem no máximo dois inimigos por vez, os caras se arrastam, tudo é bem lento, assim. Vem uns 3, muito... 4 andando devagarzinho. O de Mega Drive é quase Musou. É. Tu entendeu? É aquele jogo pra tu apreciar o gráfico, assim, mas ele não é tão dinâmico, entendeu? Assim, dá pra tu jogar tranquilo até hoje, né? Sim. Mas é um jogo lento, realmente. É mais que padrões de hoje, o cara, pô, eu acho que o jogo tem câmera lenta, né? Tudo é muito lento acontecendo. É, tirando o Wolverine e o próprio Fera, todo mundo anda muito lento. Sim. Isso porque o Wolverine e o Fera ainda tem golpes que são dash, né? Mas se você precisar, eles servem pra avançar também. É, eu particularmente, arriscando parecer um pouco leite com pera, eu acho, pelo menos na época que eu joguei, tudo bem que eu já zerei o jogo tudo, mas eu particularmente achava o jogo muito difícil pra época, assim, tipo, pra idade que eu joguei. Ele é meio chatinho, assim. Não é um jogo justo. Ou você spameia os golpes, ou você vai apanhar. Então, e eu acho que isso afastava a galera, entendeu? Mas você acha o jogo justo ou só difícil? Não, ele é difícil, não é que ele é injusto. Não é, assim, porque você usou num outro podcast o termo, né? O jogo não é difícil, ele é justo. O caso do X-Men Mutante Apocalipse não chega a ser injusto, mas ele não é justo. Não tô sabendo explicar. Mas ele é difícil. Eu acho ele que é difícil. Eu acho que tu não pegou as manhas, né? Porque eu te falei, esse jogo, talvez, cara, ele é fácil talvez. De doer. Ele é fácil de doer. Ele é o lance, o segredo dele, na verdade, é o seguinte: tem uma fase especial pra cada personagem, pra tu saber como cada personagem funciona, né? Uhum. Isso é muito legal, porque as fases realmente fazem você usar as habilidades dos personagens. O que faz ele ficar difícil ou fácil depois, tu deve ter se fudido, é o seguinte: depois, tu vai escolher qualquer X-Men pra qualquer missão. Uhum. Só que ele te dá essa opção, só que tem um X-Men que é melhor pra aquela missão, entendeu? Assim, dá pra fazer com as 5, mas dá pra fazer com 5 tudo, mas se você não tiver preparado, você vai apanhar com esse que você escolheu. A fase da lava, por exemplo, ela é preparada pro Wolverine, porque tem um atalho lá, que escala. Mas eu, por exemplo, eu faço com fera. Com fera. Então, aí é aquela coisa, ele te dá liberdade, mas assim, não é que você não vai conseguir fazer com outros caras, mas com um certo cara, você faz não bem vai mais, passar raiva. Você vai passar bem mais tranquilo, entendeu? É coisa de manhãzinha, tu vai jogando, vai testando, experimentando, entendeu? Não, mas você percebeu o que você falou agora dessa questão de ser fácil? Ah, é fácil desde que? Não, então você tem o desde que, ele não é fácil, você tem uma premissa. Mas aí ele, entendeu? Não é injusto, né? Não, de forma alguma. Ele é, a ideia dele é ser difícil. O mesmo pode se dizer de todas as religiões na época. A galera também não queria que você terminasse com o jogo muito rápido, né? Exatamente, essa era a ideia dos jogos na época, né? Por questão de replay, eu cheguei a fazer missão com todos, assim, entendeu? É uma coisa, se tu pegar a mãe, tu vai jogando assim, tu vai pegando a mãe, que às vezes o que acontece? É porque também, eu sou suspeito, né, como eu falei, eu adorei o jogo, joguei várias vezes. Você, assim, jogou por pouco tempo, assim, aí você realmente passa um perrenguezinho, assim. É, eu tenho que arrumar o meu Super Nintendo, que eu tenho um Super Nintendo e um Mega Drive, né? Olha aí. Eu tenho. Eu e meu irmão, né? E a gente tem um Mutante Apocalipse. Olha aí. Foi essa que eu terminei ele. Eu lembrei agora disso, cara. Caraca. Nossa, cara. Nem lembrava que tinha um jogo, né, cara? Que viagem. Eu tenho Rock Man 7, eu tenho X2. Eu nem lembrava que eu tinha, cara. Final Fight 3, eu nem lembrava. Porra, olha só. Para de me ligar. Lembrarem. O senhor é um paspalho. Eu acho que o senhor é... Enfim, o senhor é isso aí que o senhor está achando. O senhor deixou a defesa baixa. Na verdade, eu acho que o senhor é um maricão. Olha o Raiden ensinando ele. Um dos principais méritos desse jogo é ter justamente esse esquema de fase tutorial específica pra cada personagem. É, pra te ensinar como cada um funciona. Não que seja uma jogabilidade... Não que seja um bicho de sete cabeças, mas... Se você, por exemplo, colocar Psylocke na base do Gambit, eu acho que ela, com aquele golpe bizarro, o Tiger Knee do Joey Higashi que ela tem, ela destrói o helicóptero, não tem problema. Precisava tacar cartinha pra cima. O Ciclope na fase do Wolverine já não dava, tem que escalar, mas uma coisa ou outra é diferente do Clone Wars, por exemplo, que aí sim, acho que cada um, ou pelo menos alguns deles, como o Noturno, por exemplo, tem algumas particularidades que acabam sendo realmente inatingíveis pelos outros. É, mas as fases têm equilíbrio, sim, pra que você jogue com quem você quiser, na fase que você quiser, e não tenha problema. E aí acho que até por causa disso as fases acabam sendo um pouco aquém do que elas poderiam ser, mas a gente chega lá. Outro aspecto que eu acho muito bom no jogo do Super Nintendo, no Mutant Apocalypse, é justamente que, passada a fase tutorial, como o Pyron já falou, você abre um outro jogo, né? Abre praticamente um outro jogo depois das 5 missões, em que praticamente ali começa o jogo mesmo. E ali você pode escolher, você tem a opção de escolha. E eles até adotaram isso depois pro Marvel Super Heroes. Acho que isso é um ponto fortíssimo do jogo. Mas eu vou te falar uma coisa, até as fases tutoriais, eu já vi muito nego na locadora, assim, e às vezes ia pegar um jogo lá com meus amigos, assim, tinha sempre alguém jogando. Por exemplo, eu vi quase todo mundo perder todas as vidas do Ciclope na fase tutorial dele, porque o cara não sabia dar o Watch Blast abaixado. Tem umas partes lá, se você não der, que vem a moto lá, vem que na tua direção, você vai tomar o dano e tu vai se ferrar, entendeu? Então tem muita coisa que o nego não sabe, porque não tinha um manual ali pra ver, o cara não descobriu sozinho, né? Que o cara se ferrava, mas elas são bem legais. Na fase do Fera, por exemplo, pô, o teto é bem mais curto, então você só de você pular normal, tu conseguiu que o cara consegue se prender no teto, você, né? Já encaixa. Então, pô, o cara se prende no teto, como o lance do Gambit, tem coisas que estão posicionadas, que tu vê que o cara tem que dar um tiro pro outro da direção, tu ia tentando, ia fazendo, só que mesmo assim, quem não tinha o manual ou quem não tinha sagacidade de ficar testando as paradas, passava um bom perrengue. Não, a galera só tava acostumada com o Hadouken, ninguém sabia que o Gambit tinha o tiro solo. É, o tiro pra cima. O tiro pra cima também. Ele tinha a tesoura do Bison. É, tinha aquela tesoura kick. Não, mas o tiro pra cima, o cara tinha que descobrir, senão ele não passava da fase, cara. Não, e outra coisa, vou te falar pra vocês agora, vou confessar agora. A primeira vez, assim que eu comprei o PSP, etc., eu nunca usei o PSP como PSP, sempre foi como emulador. Aí, pano, ah, emulador Super Nintendo, beleza. Cara, tinha anos que eu não jogava esse jogo. Aí tava lá jogando, parceiro Ciclope, parceiro Absolar, parceiro Fera, parceiro Wolverine, Gambit. Tô lá, cheguei no final, caralho, deu tilt, o helicóptero não tá baixando. Esse helicóptero abaixa, com certeza, não abaixava, caramba. 2007 isso. Aí cheguei lá, procurei Cheat Codes Mutant Apocalypse. Aí eu falei, porra, deixa eu ver se tem algum password pra passar nas fases, né? Aí achei lá que tinha. Aí eu, ah, beleza. Passei da fui pra sexta fase, né? A primeira aberta, isso o quê. Aí... É da ninhada. Pois é, aí... Nessa época... ainda não tinha YouTube, assim, aberto, a torta e a direito com tudo, que nem tem hoje, né? Beleza, joguei. Anos depois, já deve ter sido em 2009, 2 anos depois, eu peguei pra jogar de novo, e aí chegou no Gambit e veio uma merda. Eu falei, caralho, não é possível, cara, eu tô fazendo alguma merda. Aí nessa época já tinha YouTube, Gambit, X-Men. Aí chegou uma bela hora, o maluco atirando pro alto. Ah, não. Aí eu te pausei o jogo, botei 2 pra cima e apertei. Aí eu falei, ah, não, meu irmão. Ah, não. Todo esse tempo. É só ter botado no gamefax.com, mas é a vida. É. A gente esquece. É foda. Você preferiu ir no cheat ao ver o guia do jogo. É, eu preferi ver alguém fazendo e aí o meu coração falou, cara, se ele tá atirando pro alto é porque é 2 pra cima e o botão. Porque você cresceu jogando videogame e você sabe que é assim que funciona, de alguma forma. Mas eu, na hora, falei, cara, tiltou o jogo. Porque eu uso muito pouco aquela carta pra cima, né? Não é obrigado, só na hora do chefe mesmo, na hora do... Não, na verdade, como o Gambit quase sempre tem fases onde tem inimigo em cima, é uma mão na roda. Mas eu uso a tesoura, eu uso a tesourona do ditador Vega. Eu não uso a carta pra cima. A pra cima, pá, pá, pá, tesoura, scissor kick, e foda-se. Tem uns lugares que dá pra usar legal, assim. E outra coisa que eu achava muito foda nesse jogo, cara, é que na boa, os caras falaram assim, não, os personagens são bons, mas o Wolverine vai ser o catiço, porque, meu irmão, o role do Wolverine... O role do Wolverine desse jogo, cara, pode cair um meteoro na Terra, ele dá o role, ele tira o meteoro e não toma dano, velho. Porque não é... Byron, não é um role, não é um role, é um Tiger Uppercut do Alpha 3, meu irmão, é 8 hits. Ele vai subindo, caralho, e vai, velho, rasgando e foda-se quem tiver. Aquele modelo Nimrod, que tem numa das fases abertas já, tem um modelo Nimrod que acho que ele não voa, não. Ele só fica no chão. É. Pô, é um sofrimento pra ganhar com quase todo mundo, né? Agora a Psylocke com o Tiger Shot de mão dela e o Rory do Wolverine, irmão. Porra, foda-se. É. Chupa. Chupa a energia do maluco. É suco de tomate do vampiro, aquela porra. É foda, cara. É muito foda. É foda. É bizarro, meu irmão. É bizarro. Tira a mão. Até o 2 pra frente com o soco dele, que é só um arrastão, né? Sim. Tá. É o Rushing Core. É, já rasga aquela porra. É o Berserk Barrage do Super Nintendo simplificado. Era isso que eu ia falar. O pai do Berserk Barrage. É o Berserk Barrage com limitações de pixel, de sprite. De animação. É pela ação igual, cara. Exatamente isso. Muito bom. Você acha que tem algum personagem que é muito ruim em relação aos outros? Por exemplo, acha realmente o Wolverine apelão? Porque é... O Wolverine é de fato apelão e o personagem mais fraco seria o Gambit. Eu acho o Fera. O Fera, ele é limitado só, mas assim, quando você sabe bater com ele... O Fera é tipo o Zangief, Joe Rod. É, meio Zangief, assim. Eu tenho que te passar um vídeo com um cara matando o Magneto em 2 minutos com ele. O jogo tem um fator zoeritos, que o nome do jogo é Mutante Apocalipse. E aí, beleza, você chega no Apocalipse lá pela 8ª, 9ª, sei lá, não lembro qual é a fase agora. Se não me engano, é a 9ª fase, deixa eu ver, Ninhada... Porque tem a fase do Vulcão, Ninhada... O Tusk nos dois jogos, né, é incrível. É. A época é uma coisa... Porque o Tusk era peão do Apocalipse na época. Mas enfim, chega uma hora lá que você enfrenta o Apocalipse numa versão cabeça e braço, né? Igual a gente ficou depois... É, a galera que acha que o Apocalipse é gigante até hoje, pois né? Pois é, tem gente que... I am the Apocalipse. Mas não. E aí você ganha do Apocalipse e... Ah, beleza. Agora vamos continuar o jogo aqui, porque o vilão, na verdade, é o... Você fala assim, porra, jogo curtinho, já acabou, né, cara? Eu falei, pô, acabou o jogo, não, né, cara? O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro, tá? O inimigo agora é outro. Hashtag partiu Asteroide M. Eu acho o Exodus o mais difícil do jogo, cara. Eu acho o inimigo mais chato do jogo inteiro, o Exodus. Aquele filho da puta. Não, o Exodus com o Ciclope, ele é mole. Mas ele tem que atrair ele pro chão, cara. Eu acho muito chato atrair ele pro chão. Eu gosto de jogar, eu gosto de enfrentar ele com o Fera. Porra? É, porque aí o Fera tem aquela... A bicudinha, né? A pesadinha, com os dois pés. Você pula, põe pra baixo e aí ele vai... Você vê a bolinha e cai, aí cai com os dois pés. É, né? Aí aquilo derruba o Exodus, se não me engano. E aí ele fica meio... Acho que ele fica meio... aí no tempo e dá pra você bater nele. Eu agora não lembro. Não, com o Ciclope eu só ficava pulando dando tiro, igual um retardado, e funcionava. Porque, assim, o Exodus é mais tranquilo porque você precisa arrancar só metade do life dele, que aí ele corre. Mas aí tem outro lance. Ou você usa a apelação do Wolverine sempre. Espera aí dar o ataque, dar o chore, que tu fica invencível e tá dando dele, cara. Mas o chore do Wolverine tira muito pouco dele. No, é, pega o Exodus segura bem. Aí, porque a altura, só pega o último hit, assim, mais ou menos, é meio complicado. É meio complicado. Aí tem aquele negócio também, se você matar o Exodus e chegar no Magneto, o Exodus já vai ficar meado. Aí é só terminar o serviço com outro personagem. Tipo isso. Aí depois disso, os outros já não enfrentam mais o Exodus. Que é uma coisa boa, né? Principalmente se você quiser zerar com outro personagem do que o que você tá acostumado. Mas em questão de história, tinha uma coisa muito, muito interessante desse jogo também, que a galera às vezes não sabe, né? O jogo tinha vários finais, né? E por exemplo... Vários não. Então, tinha cinco. Pra aquela época era vários. Tinha cinco. Tá, um pra cada personagem e mais as cenas estendidas se você não usou pra sua. Tá. É verdade. Verdade. Mas, assim, e pra fazer... O final de cada um não é nada absurdo, assim, né? É só uma fala. Tem no YouTube. É, mas o final true mesmo. Mas você... Não, mas tem o final completão que aparece tudo, né? Várias cenas. É só assim... você não usar não usar pra sua e nem deixar ninguém mas morrer. Mas é igual pra todo mundo. É. Sim, mas é um final completão, né? É, parece bem maneiro. Que, pô, ele perguntou qual é o personagem bom de usar, qual que é o melhor e tal. Cara, todos são muito bons, que tem preferência pessoal, né? Acho, claro que tem uns mais apelados e tal, mas o mais apelado mesmo e o melhor é a Psylocke, cara. Porque, na boa, todo golpe que ela dá, ela arregaça a checheca pra tela, abre as pernas todas. Cara, mas aí sim é de preferência. Não, eu tô falando. Isso que eu tô te falando. Só é alegria. Alegria, meu irmão. Só alegria. É o Psylocke do Jin Lee, aquela ali. Tinha os colchão gigante. O jogo é todo bem fase de Jin Lee, né? Apesar de ser uma época já posterior a ele, já era o Kubert com o Lobdell, a fase de novela mexicana. A galera tem raiva do Jin Lee, cara, mas o cara, quando ele chegou, isso, adoro o Jin Lee. Tem gente que chama. Tem um bando de... Ah, é porque você foi na MDM aí, pô, aquele bando de velho chato. Mas o Adams é que é bom, o resto é ruim. Que o character design, porra, parece que passaram por cima, né? O character design desse jogo acaba ficando muito parecido, sabe com o quê? Que eu acho? Com o do Wildcats, de Super Nintendo também. Porque, os caras desenharam por cima de algum desenho do Jin Lee, então não fica muito diferente, assim. É o máximo que você consegue colocar de desenho do Jin Lee num videogame de 16 bits. E, cara, vamos falar, né? Inspiração boa, né, cara? Que o Jin Lee também fazia isso. Só dava close em rabo e pecheca. E no jogo, meu irmão, a Psylocke toda com a animação dela, ou vai dar close no rabo, na pecheca e, às vezes, no peitinho. Pô, é muito relaxante jogar com ela, cara. Amor e fé. Amor, fé. Vocês gostam? Acham o level design desse jogo bom? Geral, o level design eu gosto bastante. Acho muito bom, cara. Na verdade, eu acho um dos melhores jogos da Capcom pro Super Nintendo, cara. Acho esse, inclusive, melhor do que o... Não. Acho melhor que o Marvel Super Heroes, que saiu depois. Muito acho melhor. Mas aí o Marvel Super Heroes eu não gosto. Pois é, eu acho ele muito genérico. Inclusive, assim, o que eu não gosto no Super Nintendo é que esses inimigos são, né, o cara de boné verde, o cara de boné marrom e o maluco com... Soldadinhos genoxianos. Soldadinhos genoxianos genérico. Nisso o de Mega Drive é muito melhor até pelo contexto. É, porque tem ninhada pra tudo que é lado, né? Mas tá ligado que esse esquema de beat'em up da Capcom, os caras serem tudo igual, tudo mesmo nome, você tá ligado o que que é, né? É o quê? Modelo que, T? Não, é que não é os caras clonados, essas coisas assim. É nome de gangue. No Final Fight, por exemplo. O Andori não é porque vários Andori, não. É a gangue, o nome da gangue é Andori. Não, Andori é a família. Sim, sim, mas é tipo uma raça, né? Deu pra entender o conceito. Isso. Não é um cara chamado. É um cara do tipo não sei o quê. Não, beleza. Não, realidade. Realidade mesmo, né? É nenhuma coisa nem outra. A realidade é que todo mundo é igual, repetido pra poupar a memória, né? Porque na época de claro. Então, um truque que o nego usava que é o seguinte: se você usar o mesmo sprite, ele não ocupa o mesmo tamanho da memória. Sim, é aquele sprite pra sempre, né? É, então eles conseguem botar mais cara na tela, gastando menos recurso do console. É, assim que Final Fight fazia pra colocar 8, 9 nego na tela. Exatamente. Se você trocar só a cor do cara também, não muda nada, assim. É o mesmo objeto contra atributo. Mas o fato é que, assim, no geral, acho que o problema é que no geral tem pouco inimigo, entendeu? Tem, pouca variedade. Assim, de Genosha são 4 tipos, não, são 5 tipos. É boné preto, boné verde, o grandão, o da faquinha e o do revólver. Não é boné, não. Não, é a camisa, Drago. Eu tô vendo aqui, é a camiseta. Ah, tá. É a camisa. Mesma coisa. Cara, eu tô jogando com a Psylo aqui agora e o Byron tem toda a razão, cara. Todos os Samus. Tá, vendo um vídeo de game. É, na hora que ele falou, eu tava jogando com a Psylo, que eu tô jogando com o Fera agora. Pois é, cara. Rolava altos paus pra poder pegar os quadros aí direitinho. Oita. Mas acho que minha crítica ao level design é só essa mesmo, de poucos inimigos. Não, level design, cara, tem que falar. É um jogo de equipe que eu acho muito maneiro, cara, porque realmente eles fizeram level design pra poder realmente você usar as habilidades dos personagens, né, cara? E nas fases mais à frente, né, quando eles põem essa facilidade de você escolher todos, algumas fases tem umas facilidades pra um, outro pro outro, que você sabe que você usando a bem a habilidade do teu Zaxeman favorito ali, que você escolheu, vai ter uma certa vantagem. Então, é bem pensado as coisas assim, eu acho muito legal mesmo, é muito bem trabalhado, cara, esse jogo. Tá de parabéns, a Capcom. Não, esse jogo realmente, fora do escopo de luta, assim, ele é um dos melhores que a Capcom já fez ever, eu acho. É, mostra de que a Capcom rendia demais com licença. Sempre rendeu, isso sempre foi uma verdade. E que a parceria com a Marvel sempre foi longeva, né? Porra, começou não, vamos dar mérito pra Capcom, porque o pessoal fala mal da Capcom, reclama, mas nessa época do Super Nintendo aí, tipo assim, década de 90 da Capcom, assim, até... Não tinha pra ninguém, cara. Pô, cara, só fazer jogão, entendeu? Reinava. Só coisa foda. Deve fazer piadas internas, né, a fase da Psylocke aqui começa igual ao Mega Man X2 com ela. É. Esse jogo, dá pra jogar até hoje tranquilo? Dá, né? Ninguém tem suave. Nós não estamos jogando agora. Estamos jogando agora, né? Dá pra jogar tranquilo. Eu falei mais cedo com o Joe Rod e o Daigo, eu jogo esse jogo com alguma frequência no ônibus agora, hoje em dia, assim. Eu boto no PSP e vou jogando. Jogando e jogando. E continua fantástico, assim, não esgotou ainda. Alguns outros beat'em ups, até posteriores, da mesma época, pra mim já até esgotaram, mas X-Men é um desses que não esgota. Coloco ele aí ao lado de Cadillacs and Dinosaurs e do Shadow over Mystara como provavelmente, assim, na minha lista de favoritões, assim, pra sempre. Não à toa, todos da Capcom, né? E novamente, eu quero ressaltar aqui, novamente, não é brincadeira, a trilha sonora desse jogo, cara, sim, é sensacional. E outra coisa, a variedade, você pega, por exemplo, a gente falou a fase do Wolverine, que tem um rockzinho e tal, mas que pega a fase do Fera, é a música mais tranquila, tem um baixo irado, de fundo, é um sabe? Blues aqui, né? Tem uma variedade. A música do Psylocke é música de boite. É, tem uma variedade muito boa, cara, os caras, porra, acertaram a mão mesmo, e cara, vem, muito e bom. Vem de uma galera que sempre soube usar, assim, a Capcom nunca fez trilhas sonoras assim. Tem um padrão Capcom de trilha sonora, né? Se você ouve, sei lá, uma trilha sonora de X-Men, depois você vai ouvir um Mega Man, e aí você pergunta pro cara, e aí, como relaciona? O cara, acho que é... Dá pra fazer. Tem uma escolazinha Capcom de trilha sonora que não tem uma diferenciação absurda, assim. Passou a ter, anos depois, quando eles passaram a usar no Alpha 3, por exemplo, que é aquelas porra, Trance House, sei lá que porra é aquela. Uhum. Umas porra mais nervosas. Aí tinha mudado o sound team, assim. Mas a Capcom você tava realmente a mão, porque você tá falando do joguinho, né? É assim, esse jogo tem uma temática um pouquinho mais rockzinho, mas, por exemplo, você pega Ghost in Ghost, Demon Slayer, outra vibe, meu irmão, sensacional também, entendeu? Era muito boa. O problema é que a Capcom, ela faz sempre os primeiros jogos muito bons. Quando você vai pegar a continuação, ela dá uma peidada. Tipo assim, o Wall of the Gens, que é o Marvel Super Heroes, já eu acho uma merda. Já não curto também. Eu também não gosto. E a música é um lixo, pra ter ideia. Por exemplo, o Mega Man X2, que você comparou, o Mega Man X2 é um joguinho legal. E a música nem se compara com o do primeiro. É foda. Digo, a gente fez o primeiro fodão, agora os outros a gente faz mais ou menos. Parece que eu bosta aí. Não, mas pra mim, trilha sonora ruim de Mega Man X é o do 3 só. Do 3 é cocôzona, né? A do 3 eu passo. Coitado. A do 2 eu acho tranquilo, a do 3 eu já não. Só porque não tem o Stormy pra todo mundo. Ah, porra. Não, se não fosse assim... Notas pra X-Men Mutant Apocalypse, Daigo. 9, fácil, 9, easy. Ah, cara, porra. Isso é escroto não, dá 10 pra essa porra aí, foda-se, meu irmão. 10ão. Não, pra mim o 9 é o mesmo 9 que eu dei na época, que é por não ter mais membros no elenco, que é que aquela estrutura dava, aumentava um pouquinho o jogo, já tinha pra Sword mesmo. É, eu tô 10ão, cara, porque a gente não via muito jogo de equipe nessa época, não tinha muito jogo de equipe, e pra um primeiro jogo, os caras acertarem tão bem assim na mão, eu tenho que dar pra se torcer que merece um 10ão, cara. Muito acertado de primeira, assim. Vou com o Dago, 9. Por mais que a gente entenda aqui, o que eu entenda, que não é a proposta do jogo, a história do jogo é cada um tendo um canto, blá blá blá. Eu sempre senti falta de multiplayer nesse jogo. Jogar com dois manos, tá ligado? Não, esse jogo, com a brodagem, ele teria o 10. Ele teria 20. Coisa que o rival, entre aspas, né, o Clone Wars tinha, né? Tinha um multiplayer. Clone Wars tem brodagem. Eu só relevo o lance do multiplayer nesse jogo, porque, na minha concepção, ele não é um beat'em up comum. Então, assim, não só um beat'em up. Ele é um side-scrolling. Mas side-scrolling de ação com beat'em up. Então eu consigo perdoar, diferente de Final Fight e outros beat'em up do Super Nintendo, entendeu? Então eu consigo perdoar, entendeu? Poderia, mas a gente atura. Atura, boa palavra. O termo é bem esse aí mesmo. A gente deixa passar. Eu vou dar 9,5 pra esse jogo, em parte pelos motivos do Daigo e do Joe Rod, mas o motivo principal é o Gambit. O Gambit é tudo que existe de ruim em X-Men, assim, a representação da imundice. Ah, não. Ele berra anos 90 com uma frequência que o Cable e o Deadpool e o Bishop juntos não conseguiriam ser capazes de desboçar. O problema é o Bishop, não o Gambit. Vou te dar um nome que você não vai mais pensar nisso. Ah. Larval. Larval já é 2000. Não é 2000 não, né? Ô, Joe Rod, assim, não resolveu muito, porque o Larval durou, sei lá, 5 meses. O Gambit dura 20 anos, então... meu Deus! É. Uma coisa que eu sempre treino no Gambit nesse jogo, não que tenha raiva dele nem nada, mas o Gambit, que aí tem umas pernas maiores que da Psylocke, a cintura dele é fininha, a perna dele vai lá em cima, cara. Eu nunca entendi isso. É curioso, né? Porque o nome Gambit significa gambito, que é perna fina. Né? Puta que pariu. Pelo menos aqui pra nós. Eu lembro até hoje que o JC explicava por que ele não traduziu esse nome, porque falou, cara, você quer ter visto as pessoas chamadas Gambito? Tipo, perna fina? Né? Não é por causa do Gambito de xadrez, né? Fica aí, X-Men Mutant Apocalypse ainda, um jogo fantástico do Super Nintendo. Se você nunca terminou esse jogo, a quantidade de gente que nunca terminou esse jogo é absurda. Assim, é inacreditável. Sim. Todo mundo jogou, assim, quase todo mundo jogou, mas muita gente não terminou. Então, porra, irmão. 2013, acaba. Né? Acaba. Joga essa porra. Larga a porra do Pokémon aí e vai jogar X-Men. Se eu terminei, você também consegue. Exatamente. X-Men 2, Clone Wars. Ele saiu um ano depois, né? Saiu já em 95 pro Mega Drive. Continuação do jogo de 93, que saiu também pro Mega Drive. Esse sim, sempre foi o Magneto vilão. Tem umas evoluções assim nítidas em relação ao primeiro jogo. Não. Primeiro que ele é mais rápido, graças a Deus. É, melhorou bastante. São ambos desenvolvidos pela Red Games, que depois foi fusionada, né, com parte da Activision. Enfim, pertence à Activision hoje em dia. Coincidência ou não, depois a própria Activision teve várias licenças Marvel, né? Ainda tem, né? Verdade. Esse primeiro jogo tem já alguns fundamentos que foram mantidos pro segundo, alguns personagens que se repetem, Ciclope, Gambit, Wolverine, Noturno. Eram os quatro apenas, né, se não me engano? É, você tinha cinco helpers, além dos quatro. E aí nenhum dos helpers virou jogador na segunda versão. Que era o Fera, né? Não, nenhum deles. Porque os helpers eram Arcanjo, Jean Grey, Homem de Gelo e Vampira. Eu confesso que eu já não lembro nada desse jogo. Não, sim, eles eram helpers. O Arcanjo e a... Não, aliás, Vampira não tem. Arcanjo, Jean Grey, Homem de Gelo e... Tempestade, perdão. Arcanjo e Tempestade destruíam a tela pra você, o Homem de Gelo fazia plataforma, só você descolar atalhos, e a Jean, ela não podia ser summonada normalmente. Quando você cair em algum buraco, a Jean vinha te salvar, se você ainda tivesse live. Aquele esquema clássico, né? Jean, por favor, me ajude. Ah, você está muito pesado. Acho que você não tem mais live, vou deixar você cair. Destaque clássico que todo mundo dá pra Clone Wars é como o começo dele é épico. Porque sim, você começa jogando com algum personagem que você não vai saber qual é, depende da direção que você estiver apertando no direcional, se não me engano. Mas até nego sacar isso aí demorou, viu? Demora. Como é que é a história aí? Você começa com um personagem aleatório. Se você segura um direcional, ele te dá alguém, assim. Gente, eu não sabia disso. Não, na verdade, assim, pra explicar quem tá ouvindo, não é que nem antes de começar. Você botou cartucho no console, você ligou o videogame... Entra o logo da SEGA e depois você já cai. Não, não entra o logo da SEGA. Já começa direto. Entra não. Entra o logo da SEGA. Não entra. Entra, Dai. Não entra, Dai. É direto. Não entra, porra! Joguei hoje! Caralho, é teimoso, cara. Velha foda. Não entra, cara, o nome da série depois. Direto, cara. Se eu pôr esse emulador aqui agora e tirar a foto do logo da série, você vai deixar uma versão diferente do meu, porra. Hackeada, europeia, sei lá. Não entra, Daigo, não entra, ele entra. Não importa, foda-se o nome da série. Foda-se a SEGA. SEGA só faz Sonic. Filha da puta não faz porra nenhuma. Filha da puta. Bosta. Esse bosta dele é de que falhou, hein? Não, porque eu morri. Eu acabei de matar a passada fase de um aqui. Mas... Tô indo matar o Apocalipse. I am the Apocalipse. Ele começa naquela fase da neve, e aí, porra, você já vê... Parece simples, né? Parece idiota você falar que tem uma fase na neve, mas aquilo ali, o que tiver com medo de processamento do Mega Drive, é uma coisa absurda. Até porque não era só neve, né? Tava uma nevasca ao mesmo tempo. Uma nevasca. Uma nevasca, a parada é na Sibéria. Você tá enfrentando tanque, drone. Eu adianto pra vocês que eu acho, já vou deixar minha opinião clara, eu acho o level design desse jogo, assim, muito abaixo do que ele poderia ser. Acho que muitas fases acabam sendo extremamente repetitivas. Quando você chega na Terra Selvagem, por exemplo, tem acho que três segmentos daquele em que você pode trocar de personagem entre um e outro, né? Mas que você faz a mesma coisa, fica pulando de árvore pra árvore e dando porrada em casar moreno genérico. Os soldadinhos da Terra Selvagem. Cara, é muito genericão. E antes mesmo disso, acho que a fase que mais me irrita é quando você chega... A primeira fase que você pode jogar com o Magneto. Pirâmide do Apocalipse. A plataforma de acesso, né? A Pirâmide do Apocalipse. Que é uma subida infinita, que tem o Tusk no final. E que não tem nada. São quatro níveis de nada. Vou ficar andando aqui, vai com umas quadrinhos. E depois eu vou chegar lá e vou enfrentar um bicho e acabou. E cara, eu acho muito, muito mal desenvolvidos algumas fases, né? Por outro lado, algumas fases são muito boas. Como a fuga do tempo... Da fábrica de Sentinela. A fábrica de Sentinela... A fuga do laboratório de Sentinela é muito boa. E algumas fases lá pro final, já no espaço da ninhada. Dentro da nave Acante. Tem umas fases maneiras, mas no geral eu acho o level design muito, muito fraco. Tanto em termos de design mesmo, quanto em termos gráficos. Assim, por exemplo, o fundo. Não tem nada no fundo, assim, geralmente. Não é que nem, sei lá. É verdade. Comparando agora, né? A fase do Wolverine no Mutant Apocalypse, que tem aquela porrada de esqueleto de sentinela no fundo. É relativo, né? Você jogar isso, você lembrar a fase do. Tem uma fase que tem um sentinela do fundo, que é a fábrica do sentinela, né? Desse jogo aí. É muito boa. Essa é muito boa. É, essa aí dá de 10 nesse Wolverine, porque tu vê o sentinela completo e ele, assim, não é só o background, ele realmente se mexe e tal. Tem umas coisas bem legais, assim. Só que é muito desequilibrado, realmente. E uma coisa que eu acho muito do design desse jogo, o de fase, ele não é tão redondinho, assim. Ele é um pouco mais zoado, porque primeiro com esse lance de você ter que poder usar todos os personagens, né? Em qualquer fase. Uma preocupação diferente do... Na hora do equilíbrio, por equilibrar as fases muito, é que ele ficou fraco. Pra você coisa. Poder fazer tudo com todo mundo. E além disso, as fases são meio assim, porque tem que ter espaço, porque são dois jogadores, né, gente? E ficava meio caótico se não desse tanta liberdade, assim, não fosse meio vazio, entendeu? Tinha que ter meio que um vazio pra dar espaço à ação, senão é ser injogável. Porque por jogo outro lado, é difícil pra caralho. Por outro lado, esse eu já achei mais fácil do que o Mutant Apocalypse. Ele engrossa no fim. Não, eu não achei tão ruim, não. Lá pro Lá pro fim ele engrossa fortemente. Tu não chega nas fases da ninhada, por exemplo, vira Musou. É 15 mil bichos ao mesmo tempo na tela. É realmente bastante complicado. Ah, talvez porque talvez porque eu terminei no multiplayer, né? Eu já não lembro se fica mais fácil que eu agora joguei sozinho. É porque no multiplayer ele não faz o que normalmente acontecia em jogo multiplayer, né? Não dobra o número de inimigo, fico mesmo. É, então. Eu e o meu irmão que zeramos. É porque quando você joga sozinho, que é o que normalmente a maioria aqui fez, aquela quantidade de inimigo já complica. Se você tiver com um personagem que atira, tudo bem, tipo Ciclope, Gambit, Magneto, você se vira muito bem, mas se você tiver com Wolverine ou Fera, ou então a Psylocke, que do meio pro fim fica inútil, porque o golpe dela... Os inimigos são máquinas e a adaga psíquica não ferra a máquina. O pessoal que fez esse jogo da Activision tinha que ter uma aula com os quatro lobos pra mostrar como né? Não é assim que funciona. Você não precisa ter uma mente pra ser atingido por uma adaga telepática. Não, ainda mais porque, de fato, o poder da Psylocke afetava a ninhada porque eles têm padrão neural. Eles têm padrão neural, padrão de colmeia, mas tem, né? Tem o mesmo, inclusive. Se ela acerta um, ela tinha que matar todos. Já tem esse lance. É, a lógica da ninhada é uma bosta. A rainha, pelo menos. Pois é. Não, ela já tinha acertado um fodão da ninhada com o poder dela e fez um estrago lascado. Se no Super Nintendo você enfrentava 2, 3, 4 personagens ao mesmo tempo, no máximo, esse agora, principalmente pro final, como o Daigo bem salientou, pô, vem hordas e hordas. O desafio realmente é muito maior. Ele proporciona momentos de dificuldade muito maior do que qualquer momento do Super Nintendo, né? Mesmo se você for levar em relação aos chefes. Isso é uma vantagem muito clara dele, né? Nisso ele ganha fácil o de Super Nintendo. Incluindo uma variedade maior de chefe também que tem no Mega. O jogo do Mega é maior. O jogo do Mega é muito maior. Sim, tem muito mais fase. É. Demora muito mais pra terminar. Talvez por isso que questão gráfica dele, assim, o desenho em si, vamos colocar assim, os sprites, sejam, entre aspas, inferiores, assim, porque ele é um jogo maior. Eu digo inferiores, eu digo menos animados. Exato. Acaba sendo, quando se tem menos alguma coisa, acaba sendo inferior em algum aspecto. Apesar de ter uma coisa de que supera o do Super Nintendo, porque os personagens têm animação se você deixar disparado. Sim, sim. A do Noturno é melhor. Outra coisa, aí eu já falei no Super Nintendo que me irrita que eles andam, né? Aqui não, eles correm, né? Ajuda o senso de urgência do jogo. Agora, assim, vamos falar da parte estética, tá? Parte estética em si, eu acho esse jogo, no geral, estética, tá? Não falei que o gráfico é melhor, mas esteticamente, ele é muito mais fiel aos quadrinhos que do Super Nintendo. Esquece hardware, finge que os dois estão rodando num 486, tá? Foram feitos com 486. Esquece que uma Super Nintendo, outra Mega Drive e foda-se, esquece essa porra. Leva pra parte do papel, se fosse um papel. É, porque assim, é aquela coisa, as pessoas... o do Super Nintendo, tem várias coisas que nesse ponto, né? O do Mega Drive, primeiro, os personagens são menores também, porque a resolução do Mega Drive é bem maior que do Super Nintendo nesses jogos, tá? Então, isso aí, a tela vai ficar maior, dá a impressão que o boneco também já é menor. Outra coisa que tem aquela outra coisa, tem que ser um pouquinho menor, porque são dois personagens ao mesmo tempo na tela, né? Então, tem que ter mais liberdade. E outra coisa, a estética é muito, muito fiel aos quadrinhos, né? Que eu que li quadrinho até hoje, se você olhar, a estética dos sprites são muito fiel ao tipo de arte que você tinha, né? Porque você vê o do Super Nintendo, parece mais um anime. E também o jogo é japonês. Um foi feito no Japão, outro foi feito nos Estados Unidos. O jogo de Mega Drive é feito por uma empresa em Minneapolis, né? Uma empresa americana. O outro foi feito lá no Japão, né? Embora tenha sido lançado primeiro no Ocidente. E a variedade, que nem o Pô tava reclamando em relação do Super Nintendo, a variedade de não inimigos, não só de inimigos de fase, mas de inimigos normais é bem extensa no Mega Drive. Tem muito maior. Então essas coisas pesam, né, cara? A memória é limitada, né, no cartucho, né? E isso aí é em conta. E a animação do e tem muito mais tipos de poderes, alguns, né? Assim, então é bem complicado, assim. A variabilidade de jogabilidade no Mega Drive se nota muito mais. Assim, os movimentos que cada personagem pode executar. Tipo, o Fera tem aquele pulinho pra frente que ele rola. Ele é capaz de se grudar numa parede. Ele não escala, ele gruda. A Psylocke também gruda. A jogabilidade do Noturno, cara... Fantástico. O Noturno é um Noturno perfeito, assim. É o Noturno, só faltou um sabre na mão dele Mas o Noturno. Mas aí foi, foi depois. Foi depois. É, ali já era Excalibur, já podia ter posto a espada. Tem esse deslocamento aí em relação aos quadrinhos. É, nisso não é fiel. Porque na época, assim, os X-Men mal se envolveram com a Falange, né? A Falange foi, sei lá, a geração X, o Wolverine. Não, a Falange pegou os X-Men. Pegou, mas eram meia dúzia de X-Men. Eram Wolverine, o Ciclope, Jean Grey, só. Era pouca gente. Tanto que aqui no Brasil, quando saiu, foi na revista do Wolverine só. Foi na Wolverine 60. Não, saiu espalhado, saiu. Foram três edições. Foram X-Men 100, Wolverine 60 e Superaventuras 172. Isso. Foi a última. Caralho, LOL, até o número, velho. Foi LOL. A última Superaventuras Marvel, por isso que é marcante. É, algumas coisas assim, tá. Eu comecei a colecionar meio que aí também. O Ciclope, ele atira raio pra todas as direções, né? Diagonal, pra frente, abaixado, diagonal pra diagonal cima, baixa. Diagonal pra baixo. Pode, e solta um raiozão, assim, bem maneiro. A Psylocke, ela usa a espada, né, cara? Então várias coisinhas. Sim, a Psylocke vai de katana. É, tudo dela é com a espada. Inclusive, tem aquela dinâmica que você não começa com a energia inteira, né? Você começa com, tipo, 80% no máximo da energia, e se você chega a 100%, o poder... Dobra. Nesse aspecto, talvez porque os caras da Red Game já tinham feito um jogo de X-Men antes. É, eles aprenderam. Nisso aí eles levaram uma vantagem grande sobre a Capcom. E fora que você comparar que era um estúdio pequeno, né? Era um estúdio que tava desenvolvendo, era um terceirizado da SEGA ali, que tava fazendo um joguinho de dois jogos de X-Men, né? E, porra, do outro lado tinha lá a Capcom. Ah, você aí, o X-Men, o Street Fighter e Mega Man, faz um jogo de X-Men aqui. Né? Não faz mais, Capcom, não faz mais Capcom, que a obrigação de fazer um jogo bom, né? É, e a Capcom já tinha domínio do Super Nintendo, já tinha feito jogo pra caralho pro Super Nintendo, né? E tinha estrutura, né? Uma coisa que é um estúdio antigo, né, cara? Com experiência. A Red Games era, assim, aventurando ainda, né, cara? Os caras estavam começando ali. A Red Games fez um jogo de X-Men que não foi tão bom, mesmo com as limitações básicas, assim, já não foi tão legal. Aí o segundo já foi, tipo, não, agora a gente sabe o que tem que fazer. Exatamente. E a jogabilidade, principalmente, que a jogabilidade do primeiro X-Men deles é muito ruim, cara. Esse aqui já tá pra jogar de boa, sabe, assim. Os controles são muito mais rápidos, assim, mais precisos, sabe. O outro era meio falhado, era meio, dava meio zoadinho de vez em quando. Pô, aí não, além de ser rápido, né, cara, de habilidade frenética, assim, tudo a ver com os X-Men, né, cara, os caras não ficam, porra, olhando, andando, os caras correm, né, cara. É, não tem tempo não, tem que falar ação. Ação, meu irmão, ação. Capta muito mais a esfera de X-Men, assim, do que o do Super Nintendo. O Super Nintendo é um bom jogo de personagens, mas, assim, se você troca ali, sei lá, o Ciclope, o Wolverine, etc, por um grupo inventado pela Capcom, sei lá, o Capitão Comando no lugar do Ciclope, porra, o Strider no lugar do Wolverine, e ia falar, o jogo da Capcom aí, tranquilo. Agora, então, se você troca, se você tira... Por favor, alguém faça esse jogo. Porra, aí, cara, foi lançada a bola, hein? Foi lançada a bola. Agora, se você troca os X-Men por outros personagens no jogo de Mega Drive, não tem um jogo ali, assim, não tem um jogo que você se encaixa. O jogo não é genericão. É um jogo dos X-Men mesmo. A atmosfera dos X-Men, por mais que possa parecer negativo o que eu tô falando, né, na verdade não, é um elogio. É um jogo muito mais intimamente de X-Men do que o do Super Nintendo. O Super Nintendo é um jogo genérico que tem ali os personagens que você conhece da televisão ou dos quadrinhos, né? É, dependendo de como você chegou nos personagens. Tem um papo, né? Que são dois jogos que vieram na esteira do desenho animado. Quando, na verdade, não, né, cara? Se fosse na esteira do desenho animado, era Vampira ali, não a Psylocke, por exemplo. Era a esteira dos quadrinhos mesmo, é. É, Psylocke tem uma única aparição com fala no desenho. Num episódio muito bom falar nisso, mas... É, Acima do Bem e do Mal, não é? É. E esse jogo tem um cheat aí, cara. Um cheat, meu. Isso aí é cheat. Mais de um, tem mais de um. É. Que fizesse todas as Marvettes entrar em extras e tocar punheta também, que nem com o do Super Nintendo, que era a possibilidade de você jogar com Magneto depois. Sim, cara. Mas isso não é cheat. É, não é bem cheat. Porra, é um cheat de tempo de... Ah, pra chamar gente. Entendi. É pra chamar chiclete. Gente. É um chiclete. Com o nego ouviu falar que você poderia jogar com Magneto nesse jogo, o nego pirou, cara. E não é que você precisa zerar o jogo. Cara, era uma outra época. Você não precisava nem zerar o jogo. Tava jogando, agora eu estou do lado de vocês e estou disponível. Cara, eu nunca vi um gameplay daquela primeira fase em que você habilita o Magneto, que não seja com o Magneto. Eu acho que eu nunca joguei com outro personagem. Não, depois que eu fui jogar direito o jogo, que eu tive ele também vários anos, aí eu jogava aquela fase com o Noturno, que eu já tinha meio que cansado do Magneto. Eu ia jogar com o Magneto só na fase da Falange ali. É. Mas mandaram muito bem mesmo. Porque sim, acho que foi a primeira vez que você pôde jogar com o Magneto. Ah. É, a primeira vez. Com talvez certeza. Tem o Marvel Super Heroes, o jogo de luta, né? Mas saíram juntos, né? Então, enfim, foi o primeiro. Na verdade, saiu um pouquinho antes. Foi naquele ano ali, né? Foi em 95. É, e mesmo no Children of the Atom, mesma versão de PC, os ports não tinham o Magneto e o Juggernaut jogáveis. Não, era de chefes. E o Magneto, querendo ou não, ele é um personagem que é tão, tão famoso e tão querido, vamos colocar assim. Ele assim. É tão importante quanto os X-Men. Exato. Qual é o melhor vilão, sinceramente? Coringa, legal, cara. Não, Magneto. Magneto é o Magneto filho. Dança entre um lado e o outro. Magneto é o melhor vilão de quadrinhos até. Cara, assim, o Deco reclama que vilão acaba sendo aquela coisa idiota porque ninguém tem motivação. Então pronto, tome aí. Nasci diferente, olha, ainda fui judeu, me prenderam, agora vou comer o cu desses filha da puta. Porra! Eu fui sacaneado minha vida toda, vocês vão ter que me engolir. Até a última Copa. Da Marvel, eu concordo. Agora, do geral, eu colocaria o Sinestro, assim. O Magneto, ele se sobressai, eu acho que pela constância dele. Sempre, as motivações, tudo dele, sempre foram constantes. Sempre foram assim, as vezes. O Magneto nunca foi aquela coisa, ah, vou destruir os X-Men. É tipo, cara, se vocês pararem de me encher o saco, eu não vou nem encostar em vocês, pelo contrário. Eu vou dar uma posição pra cada um de vocês estar, né, ao meu lado, fazendo o que a gente tem que fazer, que é cuidar da nossa raça. O cara não tá errado, assim. Ele tá errado. O ponto de vista dele, entendeu? Não tá completamente errado. Esse é o Magneto. Ele é um vilão aos olhos do povo, aos olhos dos próprios X-Men, ele não é tão vilão. Pois isso é o que faz ele ser tão interessante. Teve mais de uma história em que eles discutiram entre eles se será que o Magneto estava certo. Se o Magneto não estava certo. É, tanto porra, que hoje, nos quadrinhos, o Magneto é o Ciclope. O Ciclope virou o Magneto, tanto virou que o Magneto entendeu e tá do lado dele. Pois é. Sonora desse jogo. É a do cara do Information Society, né? Eu acho a trilha sonora honesta e muito bem planejada, mas eu acho mal executada, porque eu acho que o pessoal que pegou pra os engenheiros de som, sei lá quem foi que fez, eles não souberam usar o Mega Drive pra isso não, cara. Então ficou um negócio meio barulhinho. Barulhinho. É, a própria fase do Magneto, se não me engano, que é que começa com um batidão que seria, em teoria, muito bom, mas os caras que não programaram ficou um negócio tipo... uma fugada, sacou? O problema é o seguinte, o problema da parada do Mega Drive, né, que assim, o Mega Drive tinha uns problemas que o cara tinha, e outra coisa que a gente não sabe, até que foi conversando com o Daigo, né, tipo, tocando música, tem música de Mega Drive que tu vai ouvir, tu vai falar, caralho, essa porra é Sega CD ou é Super Nintendo, ou é melhor que o Super Nintendo tão boas, e outras são muito ruins, exemplo desse X-Men, porque no Mega Drive, como ele é todo em assembly, não vem nada a ponto, o cara tinha que programar em música do... Exatamente. Isso, e tinha que programar uma engine de música pra poder fazer um som pro jogo. E muita gente depois de Chief Rage falou, não, vou fazer música eletrônica. Só que, meu irmão, tem que saber usar. Porque música eletrônica é difícil porque você tem que controlar muito grave e distorção, entendeu? E os caras não souberam fazer. E a música desse jogo, cara, tem músicas que você tem que abaixar o volume que dói o ouvido, cara, de tão ruim que é. Assim, pra você ter uma ideia de como que era a programação de som nessa época, né? O cara que fez a trilha do Donkey Kong, ele aprendeu a programar na placa do Super Nintendo pra compor diretamente ali. E é por isso... O David Wise, né? Exatamente. Não à toa ele fez uma das melhores trilhas sonoras de videogame até hoje, né? Uma que você ouve aqui e fala, porra, tá num CD isso aqui, não tá num cartucho. Sim, verdade. E esse Jackson parece que foi toque de caixa, a trilha. O cara tipo, até... foi a última coisa que fizeram. O jogo tá pronto. O que falta aí, cara? Falta música. Puta que pariu. Tipo, porra, esqueceu de comprar o guardanapo, sacou? Pro churrasco? porra, não, vai ter mulher, vai ter que levar guardanapo. Não pode falar pra mulher comer na mão. Ah, fudeu. Então pega a marca má vagabunda e leva, porra, papel toalha em vez de guardanapo. Vai papel higiênico, mano. Exatamente. Caraca. Parece que foi isso. É um cocô, cara. Eu acho... ficou um cocô. Eu peguei umas trilhas, umas faixas remasterizadas desse jogo. Pessoal aí do SoundCloud mesmo, né? Galera fã mesmo que fez. Pô, fantástico. Daigo ouviu aí as que eu peguei. Pô, muito boas, cara. Muito boas. Agora... eu ouvi, vocês estão ouvindo agora, vale dizer. Aí, ó. Subiu o som. Não sei. ficou muito bom. Então as músicas eram muito boas, o planejamento das músicas era muito bom, mas não funcionou, execução ruim. É, cara, esse jogo, que eu tinha te falado até antes, você analisou, é uma coisa que pode chamar atenção, que se você jogar o jogo, tu vai notar muito que ele tem muitos altos e baixos. Eu acho que a galera, duas coisas, ou eles correram com prazo em um certo momento do desenvolvimento, porque o jogo é grande demais, o escopo é grande demais, entendeu? O jogo é muito grande, é um jogo muito grande. Se o jogo fosse menor, eu acho que conseguiam fazer um trabalho melhor. Abraçar uma parada muito grande. Um jogo de 2 horas, 2 horas e meia era grande, né? Era grande demais. Pô, eu não joguei de uma vez, cara. Eu joguei ontem e hoje. Não deu pra jogar de uma vez só. Exato. Agora eu falei, meu irmão, tá demorando muito. Depois eu jogo. Isso impacta em tudo. Como o pivô reparou, se tu jogar. Se você pegar algumas imagens, você vai achar que é dois jogos diferentes às vezes. Porque tem imagens que tu vê o background, cara. Tu vê aquele paralaxe que você escolhe até o final. Tudo bem colorido, detalhado. Uns cenários muito bonitos, como o da Terra Selvagem, o da Fábrica dos Sentinelas. O jogo tem uns efeitos muito maiores. Tem uma fase que se joga, que tem várias cápsulas assim no fundo, com transparência. Coisa que era difícil fazer no Mega Drive. Sim, tem umas fases que são lindas, que assim, cara, esse jogo é pica. Mas tem fases que é um fundo azul, assim, sem nada. Tem. Ou fundo marrom. É a fase da parte interna da nave da Falange. É, uma fundo preto marrom, ou azul. É, sem detalhe. Tipo, tu vê que é muito desequilibrado o jogo, entendeu? E a música também parece que fez de última hora corrido meio que de qualquer jeito. Então, parece que os caras ou não tiveram muito tempo, ou se enrolaram com prazo, ou com custo de desenvolvimento também. Isso, acho que, eu penso exatamente, entendeu? Coisa. Então, esse jogo, eu acho que ele passou por problemas, assim, no desenvolvimento, cara. Que os caras deram uns moles aí, com certeza, entendeu? Talvez se fosse até questão de jogo ter atrasado mesmo, talvez ele fosse pra sair junto com o de Super Nintendo, né? A gente sabe que nessa época os gatilhos de sair jogo, assim, pros dois consoles, até por mais que às vezes fossem empresas diferentes, como Aladdin, por exemplo, né? Os jogos da Disney como um todo, e esse X-Men também, de ter Capcom de um lado e Sega do outro, geralmente era assim. A ideia é que os jogos saiam juntos, né? E aí acabou saindo com quase um ano de diferença de um pro outro. Talvez tenha realmente havido algum atraso aí. É, talvez tenha agarrado ali. É, você vai olhar a equipe também de desenvolvimento, são seis programadores esse jogo. Teve, se você olhar nos créditos, tem 5 ou 6 caras que programaram. É, isso que eu ia falar, que não é que nem hoje o nego fala e acha que é milhões de pessoas fazendo o jogo, não. É muito pelo contrário, cara. Uma galerinha pequena ali que ficava que nem escravo programando. É, assim, a gente comumente fala que hoje em dia, é mais difícil, é mais custoso e tem um nível de exigência maior, mas é mole fazer jogo, porra. Tanto que tem nego em casa fazendo. Você consegue fazer em casa um jogo bom. É que, cara, na boa, o pivô tu manja da programação e sabe o que eu tô falando. São as putarias, sim. O Super Nintendo, uma das coisas que é fácil o Super Nintendo você ver jogos mais ou menos serem feitos mais rapidamente e músicas legais, porque o Super Nintendo, ele é feito em C. Os jogos foi de você fazer em C. E isso já, cara, evolução é absurda. E tem muitos jogos de Super Nintendo, a gente pode até mostrar depois, que soam uma merda, porque eu pego o kit básico dele de sonoro e não sabe. É tipo um garagem. Tem vários jogos que eu posso rodar com vocês aqui, tu vai ver que tipo, soa muito pior que o do Mega. Só que o cara fala, não, o chip de Super Nintendo é melhor, então você vai soar melhor. Não, cara, soa merda ou pior que o Mega Drive várias vezes, e o Mega Drive, quem sabe usar, faz tão bom ou melhor que o Super Nintendo. Isso é tranquilo. Já o Mega Drive era todo em assembly. Assembly é o seguinte, meu irmão, é você mexer bit pra esquerda e bit pra direita, isso, brother. Isso. Direto com a máquina. E, meu irmão, isso era muito mais difícil. Era japonês. Fizeram pra japonês programar, entendeu? Porém, dá pra fazer coisas fantásticas. E se você quiser levar isso ao ápice do atual, pega o Pier Solar, você vai ver. É, né? Sim. É o suprassumo do Mega Drive. Outros jogos também são fantásticos, mas o Pier Solar, por ser recente, né, por estar num estado de manutenção só, né, do hardware e da arte de programação em Mega Drive, você consegue ver que ele realmente, assim, chega naquele nível. Deixa de ser um jogo bom, ele é apenas um jogo que você vê que tem muito potencial ali, porra, cara, o Noturno. Poderia ser melhor, muito melhor. O Noturno, só aquele, a jogabilidade do Noturno já vale o jogo. É diferente de qualquer jogabilidade de jogo de plataforma, de side-scrolling, de beat'em up, que você pode ver, né? O cara que você teleporta, ele escala a parede, ele, entendeu? Ele faz tudo. Não, só o lance de você poder sair de um teleporte do Noturno pra dar uma voadora pra cima, ou descendo, ou dar um pulo duplo dali pra chegar mais alto. Pô, o Noturno era muito legal de jogar. Noturno é muito bom. Não, Noturno é foda de jogar. Eu acho que era o mais, pra mim, é o mais legal de jogar. É, eu gostava muito dos personagens assim. E os dois jogos, já que o Diego me perguntava, assim, cara, eu gosto dos dois quase exatamente da mesma maneira, por motivos diferentes. Porque assim, você tá sozinho pra jogar, joga do Super Nintendo. Tá com seu amiguinho, joga de Mega Drive, cara. Vocês vão se divertir da mesma maneira, sabe? São jogos diferentes, mas muito legais, assim, do que pro que se propõe, entendeu? É, acho o de Super Nintendo, no geral, melhor, mas é como disse José Wilker, né? É, Xoxota é bom, mas Xoxota também tem o seu valor. O contrário. É o contrário, É, Xoxota é bom, mas Cu também tem o seu valor. Então, assim, não é porque parece que é uma merda, que é, muito pelo contrário. É algo a ser valorizado. Acho que essa analogia final foi meio ruim, foi meio bosta, mas tá. Mas tá bom. Lá, né? Quer dizer, não encaixou, né? Encaixou. Encaixar não é bem o verbo aqui, né? Pode ser mal interpretado. Engatou. Mas a parte disso, acho que, pô, a jogabilidade dele é muito boa e acho que ele merecia muito se a Activision tiver de bobeira aí, né? Licença eles têm, né? Mas merecia facilmente um remakezinho, hein? Sim, continuação. E fazer ali, talvez pôr mais personagens. É, até onde eu sei, a Activision não é muito fã de remake, né? Não. Ah, então vende pra WayForward. Manda a WayForward fazer. Eles fazem muito. Que pariu. É um. Acho que os dois jogos mereceriam releituras. Da WayForward, né? Talvez essa assim. É, dá pra você adequar. X-Men agora é outra equipe, né? Não teria talvez o... Então fazer tipo de dois jeitos, né? Essa briga com o Apocalipse pôr X-Force. Isso. De uma maneira. E a Falange botar, sei lá, a escola do Wolverine. A escola de Grey para alunos superdotados. O Clone Wars ia ter uma continuação. De fato. Ia ser o X-Women que nunca... X-Women, The Sinister Virus, que infelizmente foi morto, tiraram o esporte vital do jogo. Nem Nat Morto, né? Ele chegou a beta. Pois é. Ele chegou um beta muito bom. Tem trailers de gameplay no YouTube. Você pode ver. Vai ter aí na postagem, espero. Opa, parece ser interessante. Vamos ver se será mesmo. É, por favor, hein? Eu coloquei, não me sacaneia, não. O jogo teria três personagens de começo e depois mais três. Que nos planos eram Tempestade Vampira e Jean Grey de começo, depois Jubileu, Polaris e mais uma que nunca foi revelada. Provavelmente seria Psylocke, apesar de que ela não voa. Eu acho que ia ser alguém que voasse. Eu acho que nem a Jubileu ia ter. Acho que essa Jubileu aí ia cair na... Não, a Jubileu eles iam avisar. No Jubileu terreno eles iam. Da zoeira. Não, eles queriam que tivesse a Jubileu exatamente porque nunca tinha tido um jogo da Jubileu até ali. Graças a Deus. Porra, não é? Mas enfim, a Jubileu deu a última risada porque ela apareceu no primeiro X-Men Legends. Pra você ver. Onde ela é o personagem mais roubado do jogo. Se você tiver todas as skills, ela não apanha. É surpreendente, mas é verdade. Tipo assim, você incrível. Tem mais chance de morrer com o Wolverine do que com a Jubileu. A coisa ela não é. Ela não é vampira? Vampira não, ela tipo ainda não era vampira nessa. Não era vampira ainda não. Mas aí, ó, mais um spoiler. A Jubileu agora A Jubileu agora, como ela perdeu os poderes no dia M, pra repoderizar ela, é um termo ruim, a neologia, eu assumo. Ele, não, pra dar de volta os poderes pra ela e transformar ela num personagem relevante de novo, eles transformaram ela numa vampira num crossover que ainda teve o Blade. Ou seja, olha essa aqui coisa. Chega, vai, vamos falar outra coisa. Esse jogo aí não teve. Já o Mutant Apocalypse nunca se esboçou, né? Nenhum tipo de continuação em X-Men. Teve aquela péssima sequência. Ampliação, né? Foi War of Gems. É. E seguindo o padrão, né? Porque as sequências de Desafio Infinito, que foi onde tiraram o Marvel Super Heroes, também não é muito legal, né? Não, é legal. É melhor do que a ideia que tiveram pro Super Nintendo, com certeza. Não, sim, que eu tô querendo dizer que assim, o War of Gems. James está para Marvel Super Heroes da mesma forma que as outras duas sagas da trilogia do Infinito estão para Desafio Infinito. Talvez. Mesmo porque os jogos são um amalgamazão nervoso dos três Desafio Infinito. É. O Guerra e o Cruzada. Pra gente fechar aqui, 5 minutos aqui, pensar no jogo de X-Men nunca feito, que poderia sair pros dois consoles aí, Mega Drive e Super Nintendo. Um Date 5 Wolverine. Caralho! Alguém discorda? Date 5 Wolverine. É uma boa, né? Wolverine 5 Wolverine. Negra, okay. Já pegou a Marvel inteira, né? Só não pegou a DC inteira porque não passou muito tempo lá. É. E aí poder se ir aí pegando as mulheres Wolverine ao longo do tempo e interlúdios de ação, com interlúdios de ação. Pô, mas também o cara é fácil, cara tem fator de cura, né, cara? Isso é, né? Dá 10 sem tirar. É. Ou então o Wolverine correndo dos Ricardão, né? O Wolverine Ricardão correndo dos machos das mulheres. Tipo, briga com o Ciclope, briga com o Soldado Invernal. final. Porra, Wolverine correndo, meu irmão. Vai comer e fala, comi mesmo, foda-se. Não, mas ia ficar de Ricardão, assim. Ia ter que ter um boss battle com o cara. Ah, entendi. Não, faz sentido. Pode ser. Curti. Day 5 Wolverine. Qual é o nome do jogo, Jorod? Batiza aí. Wolverine's... All Wolverine's Redheads. All Wolverine's Redheads. Todas as coisas do Wolverine. Todas as Wolverine. Não, eu prefiro um melhor. Wolverine, Adamantium Boner. Boa. É, tipo, como é que é? Ereção de Adamantium, né? É. Ou eu colocaria Logan in Love. Logan in Love, boa. Aí o povo ia atrás e ia abreviar como Leo. É. Leo. Ah, mas já que tem Wolverine e X-Men, podia botar Wolverine e Xoxota Rage, velho. Xoxota Rage! Xoxota. Boa, Pepeca Rage, pra ficar o nome Pepeca Rage. Caralho, tudo do contexto. Total contexto. Se eu gosto de jogos do X-Bacon. Bacon é delicioso. Bacon é bom. Bacon até quando é ruim é bom. Tipo, não pizza, quando é X-Men, porque quando X-Men é ruim, é ruim. Quando é ruim é ruim. Quando é ruim é ruim, né? Os X-Men tem inúmeros jogos, tem o jogo de arcade, temos aí X-Men Legends, o Children of the Atom, participação em outros jogos, mas pra celebrar aqui os 50 anos, escolhemos aqui os dois mais clássicos. Aqueles que a gente jogou mais também, né? Exatamente. E foi dos que a gente quis falar também. Você achou ruim, problema? Na verdade, eu que mandei e foda-se. Por sorte eles gostaram. Por sorte eles gostaram. Botou o pau na mesa e acabou. Põe o pau na mesa e aproveite-se que meu poder mutante é diminuir coisas e arrancar coisas fora. Não, e vamos falar a verdade, né? Galera que é Marvete aí, né? Como diria todo poderoso. Você que é Marvete, porra! Sei que o Marvete época boa era aquela... Marvete tem jogo bom pra caralho. Tem jogo bom pra caralho. Tem aquele do Separation, Anxiety. Nossa! Jogo bom pra caralho. Jogava lá com Homem-Aranha. Pô, era daquela fase, né? Pô, era daquela época. Não, mas então, enviem seus vídeos para alguns jogos @jogos.com. Porém, por enquanto, eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, usem a seção de comentários. É tão divertido, as pessoas podem interagir com vocês. Para com essa putaria aí, pega seu celular, que eu sei que tem internet no seu. Abre o Facebook e dê um joinha lá no Baixo Frente Soco. E também entre no nosso grupo aberto com a galera, facebook.com/groups/baixofrentesoco. Coopere, colabore, tenha brodagem, ajuda a gente. Além disso, nós compartilha estamos... Compartilha da Hate 5 no iTunes, para já de ser mendigo e... Isso. Mendiga pros brother. Apresente o Baixo Frente Soco pros seus amigos. Apresente. Isso poderá fazer com que certas promessas sejam cumpridas. Quem entendeu. Uhum. E tem o Twitch, aí o YouTube. Tá no post. Por fim, Daigo, herói. Eu escrevo pro herói. Muitas das minhas matérias foram sobre X-Men, porque eles estão meio altos agora. E isso deve continuar por algum tempo. Então, se você quiser ler sobre quadrinhos, eu escrevo sobre eles pra herói e eu não poupo palavras. Eu poupo spoilers, porém não poupo palavras. Verdade, palavras não é verdade mesmo. Pyron Slayer. Galera que quer ver um pouco de jogos aí que você talvez esqueceu do passado e não conheça, jogos antigos, jogos novos, jogos bons. Quiser ouvir um pouquinho lá sobre eles, visite o Pyron Slayer lá no YouTube, Pyron Slayer, e tamo lá. Vem que é bem-vindo. É muito bom. Diorod, Gambiarra e Games. Então, Gambiarra é o meu blog de nerdices, em que não tem periodicidade, mas eu faço videozinhos, comento, faço alguns posts. Gambiarra.blogspot.com. Eu tô esquecendo o endereço do meu próprio blog, que legal. Foi mais de um ano parado, então tenho desconto. É normal, é a vida. E a cada 15 dias no Phoenix Down sai a Games, coluna, né? Quadrinhos de games, games de quadrinhos. Falei de ambos os jogos lá também. E vai dar minha aí na postagem ou não? Da minha total desconhecimento da Marvel, como sou Marveco, sou DC Neco. Olha aí, DC Neco. Mas tá lá também pra vocês conferirem. Tem de quadrinhos, de mangá, tem de tudo um pouco lá. Cada 15 dias no fanitown.com.br. Mas nisso ele já escreveu o próximo. E eu acho que já vai ter saído quando a gente lançar esse programa. É verdade. Provavelmente é o horror, o horror. E eu tô toda semana no Baixo Frente Soco. ou não, o mais provável é que sim. E é isso aí. E recentemente eu estive lá com o Diego do Phoenix Down e o Alex F no Objection. Objection 74, que já vai estar velho quando esse programa for lançado, então eu vou ter que avisar isso antes. Falamos sobre, não lembro, alguma coisa aí, mas a gente tá lá em vídeo. E é isso aí. Chega, vambora. Tchau. Tchau, falou. Tchau, valeu. Valeu, gravou. Um minuto, é uma hora e meia, ficou de boa. Daigo, você gravou? Gravei. Caralho, então eu mandei. Show. Você não gravou, não? Não. Sério? Nossa, sério.